Muito triste, eu dentro do meu trabalho espiritual, já tenho ajudado milhares de pessoas. Quantos eu já tirei do fundo do poço? Quantas pessoas viviam sobrecarregado de energia negativa? Que a gente, meus irmãos, na região aí do Rio Grande do Norte, da Paraíba, pessoas que quando comia vomitava, batia dentro do estômago, vomitava. Trabalho feito através de cabelo, a pessoa sentia aquele negócio na garganta, né? Quando eu começava o trabalho, eu via o sofrimento daquela pessoa. Eu começo o trabalho aqui no Maranhão, aquela pessoa vomitava, chega a sair aquela gorda preta, né? Até que a gente tirava tudo de dentro daquela pessoa. Quantas pessoas nesta região que não acredita, que desfaz, e hoje está aí. São as pessoas que mais sofrem na vida, são aquelas pessoas que desfazem, aquelas pessoas que zombam. Porque o próprio Deus disse: me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se tu andas com os bons, serás melhor do que ele, mas se tu andas com gente ruim, tu é pior do que ele. Então, irmãos, de todo o Rio Grande do Norte, que estão ouvindo a Rádio Cabo de AM 1150. Você está ouvindo a Rádio Cruzeta FM da cidade de Cruzeta, das 3h30 às 4h da tarde. Avisa família, parente, amigos. Pode passar o meu número do celular, o meu WhatsApp, pode passar. A consulta continua, R$50 a consulta, você manda pelo Pix, viu? Eu quero até avisar muita gente aí que usa Pix na região. Não precisa mais se preocupar. Foi revogado significa o quê? Inválido. Não foi aceito de maneira alguma a pessoa interferir na conta dos outros, né? Graças a Deus, né? Aí não foi aceito, foi anulado. Não existe ninguém querer saber da vida dos outros, né? Então, graças a Deus. Pois fique tranquilo, pode entrar em contato com a gente pelo Pix. Do interior ficou preocupado, todo mundo ficou preocupado. Abalou o Brasil. A gente tem que ser verdadeiro, abalou o Brasil. Então, você de toda essa região, passa agora a consulta com o professor Coelho. Manda o nome da pessoa que vai ser consultado, na data do mês que nasceu, nascimento, é dezembro, janeiro, fevereiro, dia 15 de março de 80, dia 18 de fevereiro de 90, 13 de agosto de 65, é casado, é solteiro, é viúvo, está separado, mora onde? Qual é o interior? Fala com o professor Coelho agora. A nossa consulta continua R$50. Eu quero para vocês mostrar, para você ver com seus olhos, quem são verdadeiros familiares. Entrou em contato comigo, professor, já tinha procurado muitos, o senhor é diferente. A traição da minha vida todo dia era minha própria tia, jogando meus netos contra eu. A própria tia jogando meus netinhos contra eu. Olha para você ver como é as coisas. Ela viu, ouviu e viu. Por isso que eu digo aqui com o professor Coelho assim: você vai ver quem são os verdadeiros amigos, as pessoas que você deve confiar. Você vai descobrir aí, na hora que eu iniciar o trabalho. Faça o trabalho agora, para descobrir o que é que tem em você, o que é que aconteceu na tua vida, o que é que está se passando com o teu caminho, e você não tem sorte, não tem felicidade. Fale agora com o professor Coelho, tá bom? E seja feliz. E cuidado com as pessoas com quem você anda, com quem você pega na mão, com quem você abraça. Tenha cuidado. Chegamos ao final do programa. Quem colocou um copo com água, quem bebe esta água para sarar todas as doenças. Deus abençoe a todos. E um bom dia do amigo professor Coelho. Chegamos ao final de mais um programa, O Pensamento e a Fé. Até o nosso próximo encontro. Com a permissão de Deus Todo-Poderoso. Rádio Cabo Gi do Seridó, uma rádio a serviço do povo. Oi, pessoal, saudações a todo mundo. Satisfação enorme estar com vocês falando aqui dos produtos naturais que vão revolucionando a vida de muita gente, Brasilzão afora. É isso aí. Agora eu quero falar com vocês especialmente sobre este produto, Acabador. Porque não tem coisa pior do que a gente acordar com dores. Dores nas costas, dor na coluna, ali na cervical, aquela dor no joelho, mesmo depois de ter dormido, de ter buscado o descanso. E o fato de não descansar justamente por causa das dores? É, isso vai te deixando cada vez mais estressado, estressada, né? Pois bem, vamos de Acabador. Acabador, o próprio nome já diz tudo. Possui propriedades analgésica, anti-inflamatória, antihistâmica. Pode ser usado contra reumatismo, dores musculares, artrite, artrose, reumatismo, gota, dor na coluna, contusões e até cicatrização, porque tem sebo de carneiro na composição. O uso tópico do Acabador ajuda a aliviar sintomas e combater até mesmo o reumatismo.

O brilho dos olhos com a excelência que você conhece. Que tal internet mais TV? Quem não quer, né? Na Star Connect você aproveita combos especiais. É muito mais do que internet. Ao contratar combos a partir de 600 megas, você leva internet mais Watch Brasil e Paramount. Um aplicativo para curtir suas séries favoritas, filmes, desenhos, canais de TV ao vivo, cobertura de campeonatos de futebol e muito mais. E o melhor, tudo isso a partir de R$88 por mês. O que você está esperando para garantir férias perfeitas? Com economia e entretenimento para toda a família. Contrate agora! 996468382 e aproveite! Essa é pra quitar de vez o cartão Rio Grande do Norte. Domingo tem R$100 mil no Natal Cap e muito mais. Confere só. São R$100 mil. R$100 mil no quarto sorteio. E mais R$5 mil no primeiro, R$10 mil no segundo e R$15 mil no terceiro sorteio. Além de 30 giros da sorte de R$1.000 cada e mais um giro extra de R$5 mil. Compre já seu título por R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 26, às 9 horas, ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM e toda a rede. Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate, título emitido pela Cover Capitalização. Quer ganhar? Compre já! Beira Supermercado, o maior mix de produtos da cidade e preço baixo todo dia! O melhor atendimento, o Beira tem o melhor preço da cidade. O Beira tem variedade de hortifruti, o Beira tem pão quentinho toda hora. O Beira tem açougue com sortimentos, o Beira tem temperos naturais. O Beira tem. Vem pra o Beira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Beira Supermercado em Jardim do Seridó. Supermercado, vem pra Umeira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Beira Supermercado em Jardim do Seridó. Beira Supermercado, vem! Fique por dentro dos seus direitos previdenciários com a doutora Milena Galvão. Ouça todas as terças e quintas às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Cabugi do Seridó. Programa Direito e Cidadania. Aqui é você por dentro dos seus direitos previdenciários, com a advogada doutora Milena Galvão. A vida é cheia de momentos únicos e cuidar de quem você ama é essencial. Com a Sempre Assistência Familiar, a partir de R$ 1,40 por dia, você garante proteção para toda a família, até mesmo para o seu pet, com benefícios exclusivos e a experiência de quem entende de cuidado há mais de 20 anos. Oferecemos tranquilidade para você. Ligue para 4000-2002 para cuidar de quem você ama. Sempre com você em todos os momentos. O governo do RN reduziu em 42% o número de mortes violentas no estado nos últimos 5 anos. Natal é hoje a capital mais segura do Nordeste. Os números são do Ministério da Justiça, mas o resultado desse trabalho tá na boca do povo. Tá mais seguro. Policial sempre estão passando ali. Tá mais tranquilo, graças a Deus. Melhorou de verdade. Governo do Rio Grande do Norte. Trabalho sério, resultado positivo. Em casa, no carro, no trabalho, no campo, em todo lugar. Só dá a Rádio Cabo Giro Seridó. ZYJ617, Rádio Cabo Giro Seridó AM, operando em 1150 kHz. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Ele tem o dom e é orientado pelos espíritos de luz, guias e orixás. Para ele, não existe problema sem solução. Dentro de instantes, você irá se conectar na maior corrente de fé do rádio brasileiro, através do programa que vai mudar a sua vida. Programa Uma Luz em Sua Vida. com Pai Lucas de Omulu. Os trabalhos espirituais com Pai Lucas de Omulu têm o objetivo de ajudar, de orientar, de favorecer os menos favorecidos pela sorte ou pela felicidade. Se nada na sua vida está dando certo, você tem que buscar uma ajuda espiritual. Programa Uma Luz em Sua Vida com Pai Lucas de Omulu, através do poder dos passes e orientado pelos espíritos de luz, guias e orixás. Pai Lucas é capaz de dar a resposta para a sua pergunta. Aumente o volume do seu rádio, porque dentro de instantes você irá se conectar com o mundo sagrado das ciências ocultas. Programa Uma Luz em Sua Vida com o médium vidente Pai Lucas de Omulu. Centenas e centenas de pessoas em todo o Brasil encontram em Pai Lucas a solução para os seus problemas. Pessoas que estão atormentadas, perturbadas, depressivas, pessoas com alucinações, pessoas de amores não correspondidos, pessoas com doenças misteriosas, pessoas viciadas em álcool e drogas. Se sua vida se transformou num verdadeiro caos, você tem que fazer a sua parte e procurar imediatamente uma ajuda espiritual. Dentro de 5 segundos, será formada a grande corrente de fé no programa que vai mudar a sua vida. No ar, a carta do ouvinte com o Pai Lucas de Omulu. Bom dia, Pai Lucas. É pela primeira vez que escrevo ao seu programa e quero tirar uma dúvida. Olha, Pai Lucas, quando eu descobri o seu programa, foi através de uma tia minha, de Juazeiro, que residia lá e me disse que você vinha para cá, minha cidade que é da região. Então resolvi lhe escrever, pedi seu número para minha tia para que você me desse a resposta no ar. Olha, meu problema é o seguinte, sou uma jovem, tenho a idade de 18 anos. Olha, Pai Lucas, namoro com um rapaz. Esse rapaz é mais velho do que eu, um ano, tem 19 anos. Eu gosto muito dele e ele diz que gosta de mim. O problema é que meus pais não querem esse namoro. Pai Lucas, ele já me convidou até para eu fugir com ele. E eu lhe pergunto, eu devo fugir com esse rapaz? É ele o meu príncipe encantado? Quero a resposta. Aguardo, jovem decisa no amor, de um cantinho da região. A resposta da sua carta com o Pai Lucas de Omulu. Bom dia a todos da região. A você, jovem decisa no amor, muito obrigado por confiar em nossos trabalhos e esse programa que tem enorme audiência nessa emissora. Esperamos dar inúmeras respostas para qualquer problema. Analisei sua carta, amiga, e enxerguei através dos búzios a seguinte conclusão. Primeiro, esse rapaz não lhe ama. Ele não gosta de você. O que ele está querendo é apenas disputar com seu pai. Porque ele soube que seu pai não quer esse namoro e ele disse que ia provar como ficava com você. Só que o motivo que o seu pai não quer o namoro, você não disse na carta. Mas quando eu analisei nos meus búzios, cheguei à conclusão é que esse rapaz, ele engravidou uma prima sua, não é verdade? E essa prima sua hoje está sofrendo com um filho nos braços, já faz 2 anos. Então o que ele quer é isso, é que você depois fique sofrendo com um filho nos braços. Olha, ouça teu pai e tua mãe, que tu serás uma boa filha. Esquece esse homem, você é uma pessoa muito nova, termina os seus estudos e você irá encontrar uma pessoa que lhe ame de verdade e que lhe aceite e que não queira disputar com seu pai. Se de mais algo necessitar, estarei aqui à sua disposição. Um bom dia, saúde e um feliz destino. Atenção! Venha ao consultório espiritual de Pai Lucas receber o óleo da purificação para fechar seu corpo contra toda e qualquer maldade que jogar em cima de você. Pai Lucas pode ver tudo aquilo que você não pode enxergar, pois ele tem o dom da espiritualidade e lhe mostrará o mal que seu inimigo oculto está fazendo para aniquilar a sua vida. Se você está passando por problemas frequentes, é sinal de que a energia negativa está fragilizando a sua vida para que nada dê certo. Amarração amorosa, inveja, olho grande, casamentos em crise, brigas familiares, divergência entre irmãos, maus vizinhos, vícios incontroláveis, queda no comércio, desemprego, depressão, doenças misteriosas e muito mais. Ligue e marque uma consulta espiritual com Pai Lucas. Receba o óleo da purificação e feche seu corpo contra todos os problemas espirituais. O Pai Lucas de Omulu atende. Datas do mês de janeiro. Dia 23. Em Cuité, na pousada e restaurante Brisa da Serra, na rua 7 de setembro, sem número. Dia 24. Em Picuí, na pousada Dantas, na rua Ferreira de Macedo, número 38, na antiga pousada do Jaça. Datas do mês de fevereiro. Dia 3. Em Sumé, na pousada Sumé, na avenida 1º de abril, 936, centro, em frente ao Mercadinho do Galego. Dia 5, de 7 às 11 da manhã. Em Tangará, na pousada Domingo, no posto Domingo, na rua João Ataíde, sem número, centro. Dia 5, de 1 às 5 da tarde. Em Santa Cruz, na pousada Panela Quente, em frente ao terminal rodoviário, na rua Alfredo Justino Dantas, 72B. Dia 7, de 1 às 5 da tarde. Em Carnaúba dos Dantas, na pousada e restaurante Monte do Galo, na rua Juvenal Lamartine, 1016, bairro Dom José Abelino Dantas. Ligue e agende seu atendimento espiritual pelo... Ligue 83 981 93 2020. Consultas apenas R$100. Mande sua mensagem de texto ou de voz e receba uma orientação espiritual. Pai Lucas de Ômulo, nesse você pode confiar. Abra o seu coração e deixe que eles resolvam o seu mais difícil problema. No ar, a carta do ouvinte com o Pai Lucas de Ômulo. A carta de hoje é da senhora Helena de Souza Macedo. Ela diz o seguinte em sua carta: minha família vinha passando por sérias dificuldades financeiras e meus pais fizeram um empréstimo do banco, hipotecando nossa casa como garantia. Os problemas, Pai Lucas, se agravaram e não estávamos conseguindo pagar a dívida. Tentávamos vender a casa, mas estava difícil em razão da garantia dada. O banco estava ameaçando tomá-la. Recorri então ao Senhor, Pai Lucas. Cheguei no seu consultório desesperada e angustiada. Nunca tinha passado por uma situação semelhante. Para onde nós iríamos? Narrei toda a história para o Senhor, e se fosse para nos mudarmos, que conseguíssemos vender a casa, e não que ela fosse tomada pelo banco. Passado um tempo, depois de muita aflição, conseguimos vender outro imóvel e a dívida foi quitada. Não corríamos mais o risco de perder nossa morada. Obrigado, Pai Lucas, por sua intercessão e por sempre olhar para as pessoas que realmente precisam. Agradeço primeiramente a Deus no céu e ao Senhor aqui na terra. Ficaremos eternamente gratos pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Pai Lucas. Apenas o Pai Lucas, que tem o dom da cura, tem a força de Oxum e de Obatalá. Quando você se perde, quando o sonho desanda, e você se convence que feliz não está, procurando o Pai Lucas, que tem o dom divino e a força dos espíritos, a sua paz virá. Então não fique esperando a felicidade bater à sua porta. Procure quem tem o dom de curar as pessoas. Procure quem sabe enxergar o seu futuro. Procure o Pai Lucas. Ele tem como fazer de você uma pessoa muito feliz. O Pai Lucas de Omulu atende. Datas do mês de janeiro. Dia 23. Em Cuité, na pousada e restaurante Brisa da Serra, na rua 7 de setembro, sem número. Dia 24. Em Picuí, na pousada Dantas, na rua Ferreira de Macedo, número 38, na antiga pousada do Jaça. Datas do mês de fevereiro. Dia 3. Em Sumé, na pousada Sumé, na avenida 1º de abril, 936, centro, em frente ao Mercadinho do Galego. Dia 5, de 7 às 11 da manhã. Em Tangará, na pousada Domingo, no posto Domingo, na rua João Ataíde, sem número, centro. Dia 5, de 1 às 5 da tarde. Em Santa Cruz, na pousada Panela Quente, em frente ao terminal rodoviário, na rua Alfredo Justino Dantas, 72B. Dia 7, de 1 às 5 da tarde. Em Carnaúba dos Dantas, na pousada e restaurante Monte do Galo, na rua Juvenal Lamartine, 1016, bairro Dom José Avelino Dantas. Ligue e agende seu atendimento espiritual pelo... Ligue 83 981 93 2020. Consultas apenas R$100. Mande sua mensagem de texto ou de voz e receba uma orientação espiritual. Pai Lucas de Omulu, nesse você pode confiar. Abra o seu coração e deixe que eles resolvam o seu mais difícil problema. No ar, a carta do ouvinte com o Pai Lucas de Omulu. Olá, Pai Lucas, estou escrevendo porque preciso muito da sua ajuda. Há 8 anos atrás fui para o Japão, onde trabalhei demais para conseguir dinheiro para voltar para o Brasil. Onde consegui montar também aqui o meu restaurante de comidas orientais. E graças a Deus, tenho um bom movimento, tenho muitos clientes e uma boa equipe de funcionários. Mas para minha infelicidade, há 4 meses atrás, escorreguei na porta deste restaurante e agora os médicos estão dizendo que nunca mais vou poder andar. Estou aqui nesta cadeira de rodas. Será verdade, Pai Lucas? Não vou mais conseguir andar? O porquê veio acontecer isso comigo? Me ajude, por favor. Creio no poder e aguardo a sua resposta. Sei que namoro. A resposta da sua carta com o Pai Lucas de Omulu. Agraciado, viajando nesse espaço, eu começo a ver algo estranho, meu filho. Algo estranho quando parece que tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. E essa esperança, meu filho, é o Cristo Redentor. Eu sempre digo através do programa, nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. A fé que remove montanhas. Quando os homens desenganaram, quando alguém diz, não tem mais jeito, não tem mais jeito, aí veio o milagre. Um milagre, e quando não tem mais jeito mesmo, aí é um fenômeno, é um milagre. Agraciado, sei que você discutiu com uma funcionária, sua cozinheira, e essa cozinheira, ela saiu revoltada do seu restaurante, e ela foi até um local, ela pagou para destruir a sua vida, ela pagou para acabar com a sua vida, para tirar a sua saúde, para te levar à morte. Vejo claramente, meu filho, coisa muito forte. Você não mencionou aqui na sua carta que você encontrou um sapo seco na porta do seu restaurante logo pela manhã, quando um de seus funcionários abriu o seu restaurante e encontraram um sapo seco. Esse sapo estava com a boca costurada. Vocês não abriram a boca do sapo para ver o que tinha dentro. Se tinha um nome costurado dentro da boca desse sapo. Meu corpo está arrepiado. Esta mulher mandou costurar o seu nome dentro da boca do sapo, Seiki Naboro, para você ficar doente e que acontecesse um acidente, que você ficasse completamente paralisado. A medicina te enganou, mas eu vejo claramente, afastando esses maus espíritos, você vai conseguir se libertar e vai andar novamente. Seiki Naboro, venha falar comigo. Se puder, pegue alguém aí, chame alguém aí para te trazer. E venha rapidamente, que eu vou desmanchar essa bruxaria. Dentro de 13 dias, você ficará curado, liberto, em nome de Jesus. Te aguardo. Continue ligado e acompanhe a partir de agora mais um programa líder de audiência. Que o Senhor Jesus fique com você e toda a sua família. Até o próximo programa. Você já pensou em trabalhar em uma das emissoras mais conceituadas do Rio Grande do Norte? A Rádio Cabugi do Seridó dará oportunidade a novos talentos, e você pode ser um deles. Se você deseja ingressar no time de comunicadores da Cabugi, entre em contato agora mesmo pelo telefone 99144-6477 e venha fazer parte da equipe Cabugi do Seridó. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Vem aí mais um campeão de audiência. Muita alegria, descontração, Cabugi Show é diversão, está no ar. Sintoniza o rádio na melhor estação, vai começar na Cabugi do Seridó, Cabugi Show. Meu povo, a mudança até na dor. Basta a gente observar, deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar, ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar, ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz, transforma, agita em sossego, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo nos muda desde criança, modificam nossos sonhos e renovam nossas esperanças. Bom dia.

Pai do Céu possa iluminar grandemente o seu dia, trazendo muita coisa boa, gente. Hoje é 23 de janeiro. Geninho, o que é que tá dizendo aí? O que é que tá dizendo aí no seu calendário aí de comemorações? Bom dia! Hoje é dia de quê? Hoje é dia de Santo Ildefonso. Hoje também é o Dia Internacional da Medicina Integrativa. É, tudo isso é hoje é dia, viu? Bom dia! Amanhã é dia dos aposentados, ó. Muito bem. Bom dia! 23 de janeiro do ano 2020. Bom dia! E 4. Agora eu tenho outras coisas pra falar pra vocês sobre esse dia, né? Logicamente. Bom dia! Tem algumas outras coisas pra falar sobre o dia 23 de janeiro. Bom dia! Dia Mundial da Liberdade. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade. Faltam 140 dias para o Dia dos Namorados, 336 dias para o Natal. Temos mais 56 dias de verão, que vai até o dia 20 de março. Pra quem não sabe, a medicina integrativa, que hoje é o dia, é uma prática que vai além da biologia propriamente dita, pois envolve aí os aspectos individuais da pessoa. O Dia da Liberdade foi criado pela ONU, né, e proclamada pela Unesco. É um direito de todo mundo, mas nem sempre isso é cumprido. Ainda nos dias de hoje há casos de trabalho escravo, pessoas que ficam reféns de outras, e isso não está certo. Todo mundo deveria ter o quê? Liberdade, meus amigos. O salmo de hoje, do dia 23, o salmo do dia 23 diz... Olha, gente, o salmo 23 da Bíblia, o que é que diz? É o que o ouvinte mais gosta. É o que o ouvinte mais fala aqui no programa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje não é o dia 23? Então o salmo do dia 23 é esse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na numerologia, a soma de 23 mais 1, que é 23 o dia, e 1, que é o mês de janeiro, o primeiro do ano, soma 24. E o 24 está ligado à responsabilidade. É um dia para assumir compromissos pessoais e profissionais e cumprir o que foi planejado. A pedra do dia é a turmalina negra. É, meu filho. Muita coisa, né? Pois é, gente. Num dia como este, em 1950, Jerusalém era declarada a capital de Israel. Num dia exatamente como hoje. Alguns famosos estão aniversariando hoje. Tiffany Thiesse, que é produtora americana e atriz. Nasce, cantor e compositor brasileiro. Vital Farias, cantor e compositor brasileiro, nascido na Paraíba. Alguns artistas também morreram num dia como esse. O Caio Junqueira, o que fez lá o... Lembra lá no Tropa de Elite? Pronto, ele fez lá o papel lá no Tropa de Elite. E é isso. Algumas cidades brasileiras também completam o ano hoje. Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. Paragominas, no Paraná. No Pará, aliás. Magazão, no Amapá. Silves, no Amazonas. E por aí vai, meus amigos. Bom dia, tô chegando pra comunicar com vocês daquele modelo de sempre. Ó, vocês já viram aqui que a Cabugi de Seridó tem um recadinho legal aí, ó. Preste atenção, ó. Gente aí, quem quer ingressar, quem quer... Você quer ser comunicador? Você tem um sonho de ser comunicador? Você tem um sonho de ser comunicador? Bom dia! Se liga aqui nessa oportunidade, ó. Você já pensou em trabalhar em uma das emissoras mais conceituadas do Rio Grande do Norte? A Rádio Cabugi do Seridó dará oportunidade a novos talentos, e você pode ser um deles. Se você deseja ingressar no time de comunicadores da Cabugi, entre em contato agora mesmo pelo telefone 99144-6477 e venha fazer parte da equipe Cabugi do Seridó. Legal, gente! Vem fazer parte do nosso time, entra em contato aí, né? Bom dia! Que a Rádio Cabugi do Seridó, nesse ano de 2025, vai selecionar novos talentos, é, rapaz! Yeah. Meu parceiro, meu amigo André, da Bodega do Ovo, bom dia, grande André, minha joia! Aquele abraço! Vamos que vamos! Bom dia, quem tá aí com a gente, hein? Bom dia, meninas. Oi, Isa da Catinga Grande. E aí, eu quero parabenizar joia. Meu irmão Edilson Medeiros, na Timbaúba, município de Ouro Branco. Que padre Edilson tá de aniversário. Meu irmão, felicidade. E tem, já tem aniversário, já tem parabéns pra ele de lá, viu, olha. Bom dia, Geninho. Geninho, olha. Passa aí uma música de vaquejada pra oferecer a Edilson, que ele tá de aniversário hoje. Cadê ele, galega? Tá por aí já? Tá por aí já, olha aí, tá vendo? A turma aqui parabenizando é disso, tchau! É disso, minha potência! Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Meus parabéns! Meus parabéns! Minha potência, o homem que nunca morreu e nem tem medo de quem morre. Grande Edilson, maior potência. Valeu, minha joia, parabéns pra você, viu? A todos os aniversariantes do dia de hoje, parabéns. Deus abençoe grandemente. Bom dia, Gênoli. É Rogéria. Vim pedir um favor. Ontem colocamos nas redes sociais sobre esse cachorro, mas ainda não apareceu o tutor. Esse cachorro apareceu lá no sítio Marcas, no sítio de Movanil, do meu irmão Sandro, que trabalha lá. Sandro falou que o cachorro chegou bastante cansado e estava com cheiro de shampoo. Então pensou que ele é de alguém. Ah, gente, é um cachorrinho preto. É um cachorrinho preto com branco. Ele é um cachorrinho preto, tem umas pintinhas como se fosse um dálmata, assim. Na pata esquerda da frente e... No focinho do cachorro, né? No focinho do cachorro, preto e branco. Branco com as manchinhas pretas. Mas ele é todo preto, o cachorro. Bom dia! Então, se alguém perdeu aí esse cachorro, ele chegou lá com cheiro de shampoo. Então, possivelmente é de alguém, né? Alguém deve ter dado banho no cachorro. O cachorrinho fugiu e chegou lá no sítio Marcas cansado. Ainda bem que o Sandro deve ter colocado água. Deve não, colocou água pra ele lá, né? Bom dia! Então é isso. Se alguém encontrou, souber de quem é o cachorrinho aí, manda aqui pra gente, tá bom, pessoal? Valeu! Bom dia! Muito bem, muito legal. Agora são 8 horas e 9 minutos. Eu quero o bom dia de vocês. Eu quero o bom dia de vocês. WhatsApp da Rádio Cabugi do Seridó liberadíssimo pra você, meu amigo, minha amiga que me acompanha a participar comigo. Eu quero o bom dia dessa turma legal. Minha vida de gado, sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina. O sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração. Meu forró é a festa de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você já sabe qual é. Me perdoe se isso for pecado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. O forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. O forró, vaquejada e mulher. vida de gado. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina, um sorriso na boca da menina e o segredo que tem seu coração. Meu forró é a festa. Bom dia, gente, aqui é Lucinei do Alto da Rosinha. Reni mandou um alô aí para meu filho Sandro, que tem uma oficina aqui no Aplauzinho. E para todos meus filhos. Que Deus abençoe. Lucineide! Tudo de bom.